77 Barça Azul, Vista Bravo. Azul 2774, pronto, cópia? 74 Azul. Pronto, cópia? Afirma. Autorizado por seguro, nível 160, Golf 677. Decola pistão no 7, primeira curva direita, saída coral. Controle Salvador 11935, transponde 5453. Azul 774, procedimento correto, já me pronto, puxa. Repátria, ponte igual zero, responde. Correto. Responsible, we will appreciate the direct frosty position. Tem bastante coordenação, 024. Muito obrigado, standing by. Now 024, fly direct front position, front position. Clear direct front position, and Portugal 024. Muito obrigado. Thanks. Portugal 04. Call Recife Center 126 decimal 85, if unable, 125 decimal 45. Recife 126.85, if unable, 125, 45 at Portugal, need a support, 108, starting up. 774 acionado para o táxi, estamos com 49 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, Alto Maracaju. Azul 774, pátio principal, taxa Índia, ponto de carga no 0118, decimal 95, que legal no 010. Poderia confirmar, capitão 10? Correção, taxi via pátio principal até o setor sul, Lima, Mike, Quebec. Lima, Mike, Quebec, até o setor da 17, é isso? Afirmo, via Quebec, aí chama torre, 118, decimal 95. Ok, excelente, obrigado. Ingresse na Mike, primeira esquerda Quebec, chame torre no 8, só na 5. Ok, obrigado. 274, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte cabeceira 17 ANA de pronto. Vento 080 graus com 08 nós. Decolos 20, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, obrigado, boa trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2774, decolado, sua escuta. Azul 2774, contato radar, subir nível de voo 960, linha saída coral. Ok, saída coral em ascensão 160, Azul 2774. 2774. Está a 50 milhas oeste de Salvador. Serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 60. Chame o controle Léo de frequência 120, decimal 1. Oh.